Prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abre coração, que não sabe mentir. Do tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Muito prazer, sou Rony Santos. Estou aqui mais uma vez para apresentar mais edição do nosso programa sensacional para você na sintonia. Está no ar mais edição da nossa programação Máquina do Tempo aqui na sua rádio. Vamos viajar no mundo da música internacional romântica dos anos 60, 70, 80 e 90. Aumente o volume que é sucesso aqui na sua rádio. Máquina do Tempo. All night long. Ooh. Do tempo.

your tears to dare me. When jealousy burns, cold, cold heart, heart done by you. Something's looking better, baby. Just pass it through, and it's no sacrifice. Just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds, but it's no. He's coming back, coming back. sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Do tempo, máquina do tempo. Come on. peninha que está terminando, agradeço pelo carinho da sua audiência. Estaremos de volta amanhã, na quarta-feira, se Deus quiser. Indo nessa, um beijo no coração e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.